e todos os amantes adormeceram. Todas as palavras já se calaram. Já não vive o mundo em que se perderam, nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir, quero ouvir. Seus passos de volta à minha porta, pra dizer que me amava quando estava longe, e deixar que amanhã junto nos encontre, e que passe a ser vida o que hoje é só sonho. E que se acabem os segredos, e que se aumente os desejos, yeah. E assim enquanto eu te vejo, que mude o destino, hey. Que meu corpo encontre seu corpo. Vocês. E assim enquanto eu te abraço, me aperte em seus braços, de um jeito que só você sabe, de um jeito que lindo. Já não há razão pra não ser pra sempre. Dessa vez há de ser, tem que ser diferente. Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco. Se pouco me deixa cada vez mais louco. E que se acabem os segredos, e que se aumente.